antes de começar esse EP, deixa eu te explicar uma parada. Eu sou branco, hétero, loiro, e eu não nasci numa quebrada. Pensando bem, já convivi em mais quebradas do que eu consigo lembrar. E desde muito novinho eu fui pra rua, pra ver como é que as coisas aconteciam lá. Eu fui preconceituoso mais vezes do que eu consigo lembrar. E quando eu decidi parar de ser preconceituoso, eu ganhei mais batalhas de rap do que eu consigo contar. Pra ser sincero, em um ano eu ganhei mais batalhas de rap do que boa parte dos MCs numa vida inteira vai ganhar. E eu acho que eu cresci mais nesse um ano batalhando do que nos outros 20 anos que eu fiquei a observar. Minha mãe sempre me deu de tudo, o que ela podia e não podia comprar. Se endividava no banco e na empresa, sempre encheu a mesa com o que eu gostava de comer e beber. E até sem saber, acabou pagando o que eu gostava de fumar. E quando descobriu que eu era fumante, porra, faltou a velha infartar. E eu acho que foi o desgosto nos olhos dela que 6 anos depois me fez parar. Olha, eu já bebi demais, eu já fumei demais e eu já falei demais. E hoje, essas são as 3 coisas que eu não aceito fazer nem passar por demais. Acho que desde os 16 anos, todo livro que passou na minha mão eu li. Todo rap que passou no meu ouvido eu ouvi. E parando pra pensar, acho que eu me lamentei e chorei mais vezes do que sorri. Esse é o foda de nascer na classe média e crescer na rédea pra virar playboy. Quando você cria consciência de que não quer ser um merda, você já fez tanta merda que a consciência dói. Eu espero que todos que eu fudi na vida possam me perdoar, ao contrário dos que me fuderam na vida, que até hoje eu tenho vontade de matar. Eu sou mais um MC, carrego na cara e no peito a farda de ser um herói.